O que comanda os paredões? Fase 4. Grave. Vou te falar, é uma ordem pra executar. Você vai fazer o que eu mandar, obedeço o capitão. Preste atenção, vou te falar, é uma ordem pra executar. Você vai fazer o que eu mandar, obedeço o capitão. Desce. Até o chão, sobe. Estremece o paredão. Missão cumprida.